Vamos fazer uma música de uns amigos nossos, assim, parceiro, aquela... Você não tem limite, você não tem hora. Liga pra brincar com o meu sentimento. Faz propostas que sempre me apavora. Sabe o que é amar e tá perdendo tempo. Você me provoca, eu entro no seu jogo. Sabe me ganhar. É tudo que eu preciso pra me entregar. Com essa brincadeira, eu tô falando sério. Preciso de amar a noite inteira. Sabe, eu também te quero. Pare de uma vez com essa brincadeira. Eu tô falando sério. Preciso de amar a noite inteira. Sabe, eu também te quero. Eu tô falando sério. Sabe, eu também te quero.